Olá, olá, seja bem-vindo a mais um podcast número um, vamos dizer assim, né, dessa temporada 2017-2018 do College Basketball. Ao meu lado, mais uma vez, Leonardo Sasso e Ítalo Vieira. Vamos começar essa temporada analisando os calendários das equipes, né, das principais equipes. Até a gente fez uma enquete no Twitter. Vamos começar falando da Universidade de Arizona, mas antes, meninos, boa noite, boa tarde, bom dia para vocês. Sasso, você vai ficar por último hoje só porque o Grêmio venceu. Ítalo, tudo bom com você? Tudo ótimo, Rodrigo. E Sasso, beleza? Bom, é uma honra poder mais uma vez participar com vocês, né, desse podcast, né? Agora nós vamos falar do calendário de algumas equipes aí que chamando bastante atenção, vale muito a pena a gente comentar. Vamos começar aí, né, Rodrigão? Mais uma vez, é um prazer estar com vocês aí. Com certeza. Sasso, tudo bom com você? Tudo tranquilo, né? Começar mais uma temporada falando dos calendários. A gente que tô olhando aqui, 10 de novembro, né? Parece que é longe, mas daqui a pouco já tá aí, já começa a temporada. Hoje eu vim representado. Duke, Muito né? bem. Representação da equipe. Tá faltando uma camisa de Northwestern pra coleção aí. Mas essa aí a gente vai esperar mais adiante pra comprar. Então, prazer aí. Ítalo, grande Ítalo aí. Tá fazendo várias matérias pro site, né? Tá bombando demais. Então, vamos lá, falar um pouquinho dessas universidades, dos principais calendários das universidades. Esses principais calendários, né? Porque a gente lembra, falando um pouquinho do draft que aconteceu agora da NBA, nas 10, 11 primeiras posições, foram calouros, né? Então, os calouros fazendo um grande movimento, um grande impacto dentro da Liga Norte-Americana da NBA. E são prodígios que nós assistimos no college, e isso é muito gostoso. Então, vamos começar por Arizona, que deve ser, né, a universidade número 1 ou número 2 do ranking da AP quando for lançada. A Arizona vai fazer jogos de exibição na Espanha daqui um mês mais ou menos, né, entre os dias 13 e 18 de agosto. Eles enfrentam o combinado de Valenciano, Mataró All Stars e Mataró Park Boet, respectivamente, essas três equipes. Então, acredito que foi mais ou menos isso. E além, né, Ítalo, que fez aquela viagem para Austrália, Nova Zelândia na temporada passada, lembra? Lembro sim. Foi para a Austrália e o UCLA saiu de lá com duas vitórias e uma derrota, sendo que dos três jogos foram contra duas equipes profissionais. Se eu não me engano, inclusive a equipe em que o Terence Ferguson foi um tempo depois, foi uma das equipes também que o UCLA jogou. E o UCLA venceu uma universidade, perdeu de uma equipe profissional e venceu uma outra equipe profissional. Muito bem. Bom, então, para a gente abrir, né, como o Sasso falou, que parece que está longe demais, não está? A temporada do College Basketball oficialmente começa no dia 10 de novembro. Logicamente, existem jogos amistosos antes, algumas equipes fazem duas ou três partidas amistosas antes, e fora os Cameron Crazes, o que acontece para a apresentação de elenco da temporada. Sasso, então Arizona abre a temporada dia 10 de novembro contra Northern Arizona. Acho que o time comandado pelo Sean Miller aí passa o trator. Ah, com certeza. É aquele primeiro jogo da temporada que é muito fácil, né? Com certeza não terá dificuldade. Até geralmente as equipes enfrentam universidades próximas, né? Ali que não tem um grande deslocamento. Então é isso que vai acontecer contra Northern Arizona. E o único dado pra gente marcar de Northern Arizona é que tem uma transferência interessante vindo pro time. Malcolm Allen, ex-jogador de Stanford, vai fazer parte do elenco de Northern Arizona na próxima temporada. Então o único jogador para ficar de olho, eu acredito, em North Arizona e deve passar com tranquilidade o time de Sean Miller. Muito bem. Bom, a gente pode falar um pouquinho antes de Arizona. O que que vocês acham? O que a gente pode esperar dessa equipe de Arizona nessa temporada? Acredito que o Alonzo Trier voltando é um dos principais gatilhos ali. A gente lembra daquela suspensão que ele teve na temporada passada, no começo, né? Por causa de drogas, ficou fora de 16, 18 jogos de Arizona. O que que vocês acham? Como vem montada essa equipe de Arizona com a adição, né, do Ayton ali no pivô? O Markkanen com certeza vai fazer uma falta, mas eu acredito que a Arizona consegue chegar no momento, teve um momento muito bom no final da temporada passada na PEC ali, e consegue manter, né, esse momento. O que vocês acham? Com certeza, né? Já que o Ítalo não falou nada sobre a Grande Arizona, né? Mas eu acredito que o O elenco tá ainda mais forte, né? Eu acho que a única saída vai ser muito sentida, até não na produção que teve na temporada passada, mas sim pelo que poderia fazer nessa próxima temporada, é do Kobe Simmons, né? Acho que até agora é uma saída que foi Precoce. uma decisão errada, né? Precoce. Porque era um freshman que nem tinha se destacado muito em Arizona e acabou decidindo ir pro draft. Não foi draftado e até assinou contrato com o Memphis Grizzlies para disputar a Summer League, mas acho que foi um erro, né? Mas o time tá muito bem montado ainda, né? Alonso Trier, que era a principal dúvida se ia voltar ou não, já anunciou que volta. E também, só por ter DeAndre Ayton, né? Um dos principais jogadores da próxima classe, dessa de 2017, e junto com o Duzer Istic, né? O pivô sérvio. Antes a dupla era Lauri Markkanen e o Istic, agora vai ser com o Ayton, né? Um estilo um pouco diferente do Markkanen. O Markkanen era mais chutador, né? O Ayton, jogador que atua mais dentro do garrafão. Mas outro jogador pra gente ficar de olho é o Rauli Alkins, né? Esse aí também exímio defensor de perímetro. E tem tudo pra evoluir seu jogo ofensivo. E o Shamila, será que vai acabar com a, sabe, mistério de não conseguir chegar ao Final Four, né? Eu acho que esse ano talvez ele chegue. Muito, muito forte, né? Pra mim é o número um do ranking nessa pré-temporada, né? Vamos ver durante a temporada, mas acredito que tem tudo para ter sucesso na Pac-12 e na NCAA nessa temporada. Com certeza. E aí, tu concorda também? Concordo, concordo com o Sasso. Acho que Arizona é um dos favoritos ao título nacional, apesar dos dados que Arizona sempre é favorita, né? Sempre chega com bons times e sempre morre no meio do caminho antes de chegar ao Final Four. Mas a adição do DeAndre Ayton é uma adição espetacular. É provável que ele fique apenas um ano em Arizona e vá para o draft, seja um top 3, né? É a mesma situação do Markelli Fultz no ano passado, do Lonzo Ball. É um jogador um ano e pronto, né? Já está pronto para a NBA fisicamente. É um bom jogador. Então o Arizona recrutou muito bem, inclusive adicionando o Emmanuel Okot, né? Que era da classe 2018, veio para 2017, né? Se reclassificou. É um bom time, hein? Vale muito a pena ficar de olho. Agora sem o Oregon, né? Que o Oregon se enfraqueceu bastante na Pac-12. A tendência é que eles vençam a conferência de modo até mais fácil, né? Eu acho que o Oregon foi trocado para o USC, né? Nesse quesito de USC. força. Mas Tá mais tá bem forte mais essa forte nessa temporada. temporada. USC Trojans. Inclusive, Sasso, não sei se você ficou sabendo disso, mas o Ítalo ficou full pistola que o Peyton Pritchard foi escolhido entre os cinco melhores jogadores do Mundial Sub-19. Você Melhor acredita nem nisso? comentar. Peyton Mas por Pritchard? quê? Ele Então, tem um não ódio com sei, o vai Peyton ser. Pritchard. Vai ser armador titular da equipe de Oregon, Sim. acredito eu, Com correto? certeza Por será. falta de Já era opções na melhores, temporada né? passada. Por que tu não gosta dele? Eu acho ele um bom jogador. Não, ele é um bom Então. jogador, é um bom jogador. Mas é porque no torneio da Sub-19 Mundial ele não foi isso tudo e acabou sendo selecionado. Aí, até era É reserva, um né? voto estranho. Até, acho que essa é pra. Acho que achei muito estranho essa seleção da FIBA, sinceramente. O Rodrigo concorda comigo, tenho certeza. Não, a gente não pode falar mal da FIBA, a FIBA é nossa amiga. A Bom, FIBA é nossa continuando amiga. esse calendário de Arizona, então dia 10 eles enfrentam Northern Arizona. Dia 10, vocês podem confirmar para mim se é sábado, por favor? Ih, aí tá Deve muito ser, né? longe. Ou sexta, acho que é sexta-feira. 10 de 10 de novembro novembro. é uma sexta-feira, isso mesmo. Sexta-feira, normalmente os jogos começam na sexta-feira, então 10 de novembro, sexta-feira, e aí no domingo, dia 12, enfrenta UMBC, então University of Maryland. Baltimore County, zero chances de derrota aí. É, Arizona com certeza vai se dar bem. No dia 16, aí já na outra semana, enfrenta Cal State Bakersfield, que às vezes enfrenta, acho que enfrentou Kentucky na temporada passada, na outra, também não vai ter tanta dificuldade assim. Arizona provavelmente começar com 3-0 aí. E aí, Battles for Atlantis, né? Que eles vão para aquele resort que não é nada bonito, você imagina? Que Nossa, é delícia isso. que deve ser aquele lugar, pelo amor de Deus. Na casa do Bom, DeAndre Ayton, né? Que é originário das Bahamas, né? nos Bahamas, nas Bahamas, exatamente. Então, o torneio acontece do dia 22 a 24 de novembro, que pega aquela semana do Thanksgiving nos Estados Unidos, então ocorrem vários torneios. As equipes participantes, então, Arizona, né, Wildcats, aí Vila Nova, Purdue, North Carolina State, Tennessee, SMU, Western Kentucky e Northern Iowa. Aí pode se enfrentar qualquer dessas equipes, aí não, a gente não tem o um chaveamento pronto, mas pode dar nessa, um Arizona e Vila Nova na final, aí um Arizona e e Purdue, se pintar uma zebra aqui, É, jogar. eu até acho que Arizona e Villanova vão ser as cabeças de chave, né? Vão Com deixar para se certeza. enfrentar provavelmente na final. Na final, é. Mas até dos mid-majors ali tem Western Kentucky, né? Que eu acho que o Ítalo é o cara mais apaixonado pelo basquete de Western Kentucky nessa temporada. Que ele vai cobrir com certeza a Conference USA. Então vai falar muito deles. E também, ó, tem um time que parece bem interessante para essa temporada, uma forte SEC, né? Que é Tennessee, né? Eu tô querendo muito olhar o Pontes, que é um francês, que vai ser freshman na universidade. Parece ser muito interessante, mas o torneio de alto nível sempre é, né? Sempre o Battle for Atlantis tem boas equipes. Villanova, nos últimos 5 anos dominando a Big East, tem a tendência para dominar mais um ano, né, a conferência. Com certeza, concorda aí, então. Concordo, e vale destacar que tem algumas equipes aqui interessantes, né? Mas, por exemplo, Purdue, NC State são equipes que estão um degrau abaixo da última temporada. NC State está em reconstrução. Purdue perdeu o Caleb Swanigan, né? Mas tem o Carson Edwards, que também estava na seleção sub-19 dos Estados Unidos. É, e de Western Kentucky, como o Sasso falou, vale destacar, né? Eles têm um dos melhores recrutas, de garrafão, em toda a NCAA, que é o Mitchell Robinson, né? E muitos dizem que ele foi por causa do assistente técnico, né? Que inclusive foi demitido essa semana. Da universidade, até de modo estranho isso. Mas vale muito a pena ficar de olho em Western Kentucky. É, sem dúvidas, uma das melhores equipes mid-majors nessa temporada. Vai dar muito trabalho pra galera aí, né? Na CUSA. E 2018 e 2019 é mais forte ainda o Western Kentucky, né? Vai ser interessante de acompanhar. Bom, então depois dessa folga de Thanksgiving aí, viu, Sasso, comendo muito peru, que eu sei que você gosta, dia 29 de novembro, Arizona enfrenta Long Beach State. Você gostou do time de Long Beach na temporada passada, né, Sasso? Eu só acho que eles foram loucos, lendário que eles montaram. Não me lembro direito quais equipes eles enfrentaram, mas foi só equipes fortes. Chegaram com 0-8, 0-9, só enfrentando times fortes, né? Não sei pra que tanto, né? Mas acredito que não adiantou muito, porque mesmo durante os jogos conferenciais não adiantou essa experiência de enfrentar equipes mais fortes, né? E infelizmente o jogador que eu mais curtia da equipe dele, né? Justin Billings, se transferiu, né? Vai jogar em Utah na próxima temporada. Então não teremos o Utah. prazer de ver Justin Bieber em Long Beach State na próxima temporada. Vai jogar perto do Coach Vando, então, né? Um abraço pro Coach Vando também, nosso Grande Coach parceiro, Vanda, hein? né? De Lenda. podcast, né? De podcast é parecerás. Vamos ter, Podcast é, que seja o melhor, exatamente. hein? Só que ninguém nunca ouviu, né? Bom, fechando o mês de novembro, então, Arizona enfrenta no dia 5 de dezembro Texas A&M. Eu acredito que é um oponente que não será derrotado. É, Quer dizer, Arizona vai você pulou, mas derrotar. não vi, né? Perdão, verdade. Obrigado. Oi, então, dia 2 de dezembro, então, UNLV, Las Vegas, que aí começam a se moldar um pouquinho mais, mas. Tanto UNLV como Texas A&M, né, que eu pulei, então fui UNLV dia 2 de dezembro, Texas A&M 5 de dezembro, não terão problemas para a vitória, mas são times que começam a dar aquele, pode ter um tropeço, pode ser um jogador forçar, fazer uma bola. O que vocês acham? UNLV Olha, não vai ter problema, né? eu considero esses dois jogos um teste pro DeAndre Ayton, né? Porque ambas as equipes têm um garrafão muito, muito forte. Tanto o UNLV com a adição mais incrível, assim, né, da pós-temporada, o pivôzão lá. Esqueci agora o nome dele, fugiu da memória. É, mas Brandon um dos McCoy. melhores. Isso aí, Brandon McCoy, né? Um dos Estava melhores pivôs na da seleção dos classe. Estados Unidos ainda, né? Estava na seleção dos Estados Unidos sub-19 também. Ele é um dos melhores pivôs, um seven-footer que tem um bom arremesso de média distância, então vale muito a pena ficar de olho em UNLV. E também em Texas A&M, que tem o Robert Williams, né, e tem o também um garrafão muito forte. Então, DeAndre Ayton vai ter um bom teste aí nesses dois jogos, hein? Muito bem. E você, Sasuke, o que você acha? Texas A&M vem, eu acho que tem mais chance de rolar um upset aí contra a Texas A&M, né? Equipe que não teve J.J. Caldwell, né, que era um dos principais armadores da classe da temporada passada, que não pôde jogar, foi inelegível, mas nessa temporada vai ser um redshirt freshman, né? Vai ter a primeira temporada, mas já estava na equipe na temporada passada, só não pôde jogar. Então é outra adição boa para um time de Texas A&M que sofreu muito por não ter armadores, né? Então nessa temporada vai ter o Caldwell no comando da equipe, DJ Hogg, um ano mais velho. Ele é um cara que sempre deposita muita confiança. E o Garrafão, que é o ponto principal dessa equipe, né? Como o Ito falou, Robert Williams, que era para ser um jogador de loteria, e com certeza seria, do draft dessa temporada, acabou pulando. Eu acho que foi a decisão mais Sensata, né? surpreendente também. É, eu achei que ele ia, e sensato também. Acho que foi a melhor coisa que ele fez, voltar para o college. Tem tudo para ser dominante em Texas A&M na próxima temporada. E o Tyler Davis, como o Ítalo falou, um cara que desde a primeira temporada dele já tem mostrado muito bom basquete ofensivamente e defensivamente. E agora vai, se não me engano, é um júnior, né? Então tem tudo para, com mais experiência, ser ainda mais forte. Então um teste bem pesado até para Texas A&M. Mas o próximo agora que vem, depois de Texas A&M, esse vai ser pesado. Por isso que eu estava bem ansioso para falar desse jogo, né? Que saudade a gente falando do college de novo nesses podcasts, que gostoso. Bom, dia 9 de dezembro, Que homem, então, né? Arizona Wildcats enfrenta Alabama, né? Alabama do nosso queridíssimo vai ter um duelo ali. O que que você me fala aí, Tulo? Eu sei que Alabama fez um recrutamento muito bom, né? Principalmente pelo Colin Sexton, que é um jogador 5 estrelas. Então a gente vai falar muito de Alabama nessa temporada. É mais uma equipe da SEC, como o Sasso falou, que vem muito forte. Talvez possa rolar aí também um upset, mas, né, Arizona tá um passo na frente de Alabama, você concorda aí? Tá um ou dois passos na frente, né? Mas o time de Alabama, como você falou, Rodrigo, tá com dois recrutas fantásticos, né? O Colin Sexton, que é um segundo ou terceiro melhor armador da classe, e é um armador muito explosivo, muito rápido, muito intenso o jogo inteiro, né? Um cara que corre a quadra o jogo inteiro, não para, ele força turnovers, tem uma boa infiltração, é um ótimo jogador. É um jogador que eu tenho certeza que vai estar no draft da NBA, né, no próximo ano. E tem o John Petty, né, que é um alarmador muito bom, um arremesso muito consistente do perímetro, que tem um ótimo jogo de infiltração no garrafão. É um ótimo time. E sem contar que o time de Alabama é um time muito bem treinado, né? O técnico Avery Woods, Avery Johnson. técnico Avery Johnson, perdão, ele fez um ótimo trabalho na temporada passada treinando esse time. Não foi muito bom, né? Porque o time em si parece que falta talento, né? Faltava talento. Não falta mais. Nessa temporada eles são muito fortes, né? Aconselho a todos lerem a matéria que Ítalo Vieira fez sobre o recrutamento de Alabama, que está já no Live College, estará também na descrição desse vídeo aqui, né, Sasso? Então, o que que você acha, Sasso? Alabama vem forte mesmo? Vem muito forte. Vou dar o quinteto aqui, titular provável, né, da equipe de Alabama, com o Colin Sexton, Petty. É Petty? Perry? Como é que se fala o nome da. Piri, né? Eles chamam ele de Piri. Piri, Piri, então da Piri. Tem o Braxton Key, né, o cara que. Temos A um chave do membro que sucesso. é chave. O Famoso. Braxton Key. O Dazon Ingram, que é um cara bem underrated dessa equipe também, outro jogador bem interessante. E um transfer, né, de Ohio State, Daniel Giddens, outro Ótimo jogador pivô. que vai ser titular. Então, olho nesse time aí. E tem também o filho do Avery Johnson, que é outro jogador pra gente ficar de olho, o cara vem do banco. E Riley Norris também, outro jogador interessante. Um Alabama sênior, né? Um sênior experiente. é um sênior. Então, é interessante ver esse time de Alabama que, em tempo, não tinha uma equipe tão forte. Então, essa temporada tem tudo para ser melhor, embora a SEC esteja ainda mais forte. Eu achei a temporada mais forte da SEC em anos, né? Ainda bem, estarei assistindo todos os jogos. Apesar da SEC estar mais forte, eu ainda coloco o Alabama no top 3 da SEC. Eu acho que o time de Alabama, por tudo que a gente acabou de falar, é um dos três melhores ali, atrás de Kentucky, talvez o Foda. próprio Arkansas também. Então, realmente vai ser São equipes muito que, forte. não sei se vocês concordam, que adicionaram talentos, a gente não sabe como vai ser na prática, mas adicionaram talentos, isso é impressionante. Sim, eu acredito que a Alabama está quase no patamar, não no patamar de Western Kentucky, mas é isso. A gente sabe que o Western Kentucky tem o talento chegando ali. Mas como que eles vão Com se desenvolver certeza. dentro da quadra, né? Correto, Ito? Correto, correto. Esse é um jogo bem intrigante que com certeza estaremos Vale muito acompanhando a no dia pena 9 assistir, né? de dezembro, né? Então, Arizona e Alabama, fica a dica aí. Bom, no dia 16 de dezembro, New Mexico. Então, New Mexico vai a Tucson para enfrentar Arizona também, sem maiores problemas. North Dakota State no dia 18 de dezembro. A gente lembra de North Dakota State, é só boa no futebol americano universitário, não, bom, não tem tanta importância, relevância no Mas basquete. até que North Dakota State foi, ano passado, era considerada a melhor equipe da Summit League, né? Mid Acabou da Summit League, né? não indo para final e perdendo para a querida South Dakota State de Mike Brown, a lenda. Que lenda, que homem. Bom, Esse e sim. para fechar com o calendário não confederacional, se eu não me engano, é isso mesmo, é o último jogo. 21 de dezembro, véspera daquele Natalzão gostoso. 21 de dezembro, então, o Connecticut, que teve uma temporada passada na American, não conseguiu no jogo, no, na temporada. Mas, né, a gente sabe. Consegue algumas temporadas chegar, atrapalhar. Posso até ser difícil. Vai com a adição, né, de Wichita State na American, junto com o Cincinnati, vão estar nas cabeças ali. O que a gente pode esperar, Sasso, desse jogo contra UConn? Acho que agora o UConn vai ser, não tem como ser pior do que nessa temporada, né? Que foi bem abaixo do que poderia. Isso muito por conta das lesões, né? Achei que com a volta do Terry Laurier, né? Que foi uma transferência na temporada passada, acabou se machucando. O Alter Gilbert, né? Freshman que era muito badalado, teve pouquíssimos jogos para mostrar. O basquete também se machucou. Acho que a referência do time na temporada foi o Jalen Adams, que era outro cara que a gente falava bastante já, ele tem tudo para ser melhor ainda, já com a companhia do lado dele. Eu também cito duas transferências aqui que eu acho que vão ser interessantes. David Onuora, vindo de Cornell, cara do garrafão, que tá bem bem vago esse garrafão de UConn para a próxima temporada, porque o Steven Enochi, que era um principal jogador do garrafão da equipe, acabou se transferindo, vai jogar em Louisville. E também o Antoine Anderson, que é um cara interessante de Fordham. É que no Fordham a gente não acompanha muito, mas acompanha alguns jogos na Atlantic tem. Na temporada passada ele mostrou um basquete interessante, já vai poder jogar nessa temporada. Então o UConn com certeza mais forte do que na temporada passada, mas eu acho que não deve ser muito páreo para Arizona. Muito bem. E tu quer adicionar mais alguma coisa, então? Não, desse time de UConn aí, o Sasso já falou tudo que importa. Agora tem que destacar também a transferência, né? O Vance Jackson, que um dos melhores jogadores Ah, de UConn, se verdade. transferiu para New Mexico, né? Que também vai enfrentar a Arizona, a gente falou. E New Mexico É, a perdeu gente falou de New Elijah México, Brown, né? esse aí mesmo, esse aí que eu ia E falar. era o Que é melhor isso? jogador do time. Também, então, quer dizer, o time já era fraco com um grande jogador, né? Perdeu o Elijah Brown, que foi para Oregon, né? E agora o time se enfraqueceu ainda mais, mas pelo menos recebe o Vance Jackson, né? Vance Jackson perderia o UConn, vai perder New México. Isso é interessante no college, né? Que são muitas transferências, né? Cada vez o número tá maior, então a gente tem que falar Recorde atrás de um recorde, né, pouquinho. Sasso? A gente até comentava isso. Nossa, Acho que essa absurdo. temporada bateu 800 já, né? 800. É, tem Já lá no bateu 800. Verbal Commits, onde eu olho lá as transferências, lá já tá quase 800 transferências, né? Absurdo. Recorde atrás de recorde. Bom, mas para isso a gente fica por aqui com essa análise do calendário de Arizona, provavelmente número um da pré-temporada, né? O melhor time, melhor universidade pré-ranqueada antes da temporada começar. E é isso, meus queridos. Até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.